André Cedês, o Mural de Ibicoara. Essencial, mais do que essencial, é sensacional. Ela jogando o bumbum pra mim, mano, na moral. Fico de cara com essa mina, ela jogando a raba na pele. Ela desce quicando a rabeta, ela fica ralando a pepeca. Toma, toma, menina atrevida, toma, toma, bruxinha sapeca. Recebeu o toque da varinha, tem magia dessa raba dela. Quica, quica, perereca, quica, senta, perereca. Ela desce quicando a rabeta, ela fica ralando a pepeca. Toma, toma, menina atrevida, toma, toma, bruxinha sapeca. Recebeu o toque da varinha, tem magia nessa raba dela. Quica, quica, perereca, quica, senta, perereca. Jogando bumbum pra mim, mano, na moral. Fico de cara com essa mina, ela jogando a raba na pegada me fascina. Joga essa raba malvada pro pai. Kika, kika, vai, o kika, kika, vai. Desce ralando a rabeta, desliza e contrai. Senta, senta, vai, ou senta, senta, vai. Ela desce quicando a rabeta, ela fica ralando a pepeca. Toma, toma, menina atrevida, toma. Bruxinha sapeca, recebi o toque da varia. Tem magia nessa raba dela. Kika, kika, perereca, kika, senta, perereca. Ela desce ralando a rabeta, ela fica picando a pepeca. Toma, toma, e toma, toma. Recebi o toque da varia. Tem magia nessa raba dela. Kika, kika, perereca, kika, senta, perereca.